Mineirão. Trem, trem. Pra quem pediu aquela sequência do Acochadinho, a gente toca com muito carinho pra você. E a galera vai dançando aqui no trem. E um, e dois, e um, dois, um, dois, três. Bora, Vila dos Cabelos! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. E ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. E se Deus, meu amor? Se Deus fez voltar de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez voltar de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. O trem da saudade. Manda 007. Já estamos gravando a nossa segunda parte do Sinal Vivo aqui no Pissão. Usar uma roupa parecida, tentou. O mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. O trem. Ela errou. Mineirão. Quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. Trem, pai d'égua. O erro dela é não ser você. Rodrigo Considerado. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase. Bora choque, bora ver choque. Bora trabalhar, meu irmão. A distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. DJ Rodrigo Considerado. São os melhores pra galera de Vila dos Cabanos dançar aqui no Pissão. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. Depois da sequência gostosa do meu brother, do meu parceiro DJ Leandro Mix, agora chega o Rodrigo pra tocar aquele acochadinho, aquela sofrência. Você tá tornando difícil pra mim. Você tá tornando difícil pra mim. Sucesso em todo o Brasil. Já abraçando toda a galera de Marituba, rompendo fronteiras pra curtir o trem. Valeu! Nosso amigo Renan do Espeto, o charmosinho da família Black, ele e o Gilson Rocha. Como eu me sinto, não aguento. Com amor, eu não entendo. Banda, banda, banda, mais uma no trem. Paredes rabiscadas com giz de cera. Mudou de tal maneira. Nossa vida já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa tem dois copos e uma mamadeira. Mudou de tal maneira. Nossa vida já não é a mesma. O trem da saudade. Vem trem, o trem. Com um sorriso banguela eu não quero mais nada. O trem da saudade, o trem da... Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. E o nosso parceiro Naldo, lá do Bacim Trairagem, ele e toda a comitiva com a gente, valeu! Marcando presença e passeando de trem! Tem um pinguinho de gente correndo na... Bora ver, Joque! Manda mais uma! Com um sorriso banguela eu não quero mais nada. O trem bom! O trem, o trem! Sabe aquele amor que... O trem da saudade! O trem da saudade! Ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Vamos nessa, meu trem. Sabe aquele amor que se multiplica? Me diz quanto o seu chefe paga no seu dia de trabalho. Fala aí que eu pago. E pra justificar a sua falta, eu até compro um atestado. Mineirão. Pra ficar do seu lado, eu faço qualquer coisa. Levo você no shopping, até seguro a sua bolsa. Mineirão. Isso nada lá te agrada. E aquele abraço do tamanho. Vou te dar um abraço. Tamanho P. É pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E a nossa amiga Larissa, ela que é fã do trem. Obrigado, Larissa, valeu. Tamanho P, é pra ficar bem apertado em você. Porque o meu amor é do tamanho G. E vai caber certinho só eu e você. E vamos antecipando a nossa agenda. Próximo sábado vamos até a Maitetuba, lá na sede do Catavento. E no domingo, balneário da Tia Paca, lá em Abaitetuba, no Sul do Trem. Pra ficar do seu lado, eu faço qualquer coisa. Trem. Levo você no shopping, até seguro a sua bolsa. Isso nada vai considerado! Manda zero, zero. É só os melhores, aqui na Vila dos Cabanos, e o nosso trem da Tuna. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart, I'm so afraid without you. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Will I survive without you? Aonde, aonde, filha? Like a fool, I was waiting. É. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. É, é. Like a fool, oui. I was dreaming. Like a fool, oui. Don't you lose you this way. Now I'm just fooling myself. Aí o cara cansou de cantar inglês, cantou português. Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível do coração é impossível. Meu parceiro Ceará, promotor Ceará, proprietário aqui da Casa 5 Estrelas, Casa de Show Pessoa. Enlouqueci, brigas banais, te perdi. Dale, DJ Rodrigo, considerado. Tempo já passou. Considerado. Eu não consigo. E às vezes digo, eu te amo. Eu te amo. Like a fool, I was waiting.

vai dançando, vai. E vai dançando, vai. E um, dois, um, dois, três. Dança virado os cabano. Quero saber onde está você. Será que está sofrendo assim como eu? Assim como eu. A noite vai e o dia vem, e a dor só aumenta nesse peito meu. Vai, vai, vai. Tem cuidado que é seu. E o nosso trem detonando. Eu quero encontrar você. Me diz onde está você, minha filha. Aonde você está, meu amor? Trem da saudade. Aqueles momentos entre nós dois. Oh, oh, e o Mineirão? Vem pro Mineirão. O trem da saudade. Rodrigo Considerado e o DJ Leandro Mixi. Aqui à frente dessa máquina. Essa máquina que vai levando alegria por onde passa. E claro, hoje não é diferente. Estamos aqui, Vila dos Cabanos, e a galera chega pra dançar. O trem da saudade. A mais nova emoção do Arrocha no Pará. DJ Elias Batidão. Gostou, é claro. O trem da saudade. Você inundou meu coração. Tempestade de desejos, feito chuva de verão. Segura, papai! Como o vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos, deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Vai dançando aqui no trem. Quando estou do seu lado, Mineirão. O trem, o trem, o trem do trem, o trem, o trem, o trem da saudade, Mineirão. Como as ondas vão e vêm, você mudou meu coração. Tempestade de desejos. Meu pastor pelado, o pé, o cirinho, o careca. E a família Jabuti do Guamá. O vento sopra o mar, sinto tocar nas tuas mãos. Vamos lá, vamos lá. Deslizando meu corpo, sentindo o fogo da paixão. Me faz sonhar. Dale DJ Rodrigo Considerado. Toca, Rodrigo. Do CD, papai. Sinto o desabafo do sofrimento, o sussurrar no meu ouvido, filho. É consigo mais viver longe de ti. Não há lugar pra nós. Não há um mundo feito pra nós. Liga. E hoje, na verdade, a galera vai invadindo a opção e já tá lotado. Tá bonito, tá gostoso. O Antônio, o Juan, o Haddad, a do Jabu de Saúde. Galera de Caripi. Bora, meu gerente. Agora eu tento ser. Cadê o balde, meu irmão? O que eu já fui. Vai. Não há lugar pra nós. Alô, Leandro Mix. Não há. Cadê o balde, meu irmão? Pra nós. Lilian, fazer mais uma. Gira, gira, gira, DJ Rodrigo. Meu parceiro Leandro, vamos registrar os momentos em fotos aqui na nossa festa. Alô, Leandro, bora bater a foto aí. Não derrete minha resistência. Bora, o Pissu! O som do trem, o trem da saudade. E o Marcelo Rodrigues da família Terrorista, lá de São Miguel do Guamá, rompendo fronteiras aqui com o nosso Mineirão. Eita, São Miguel do Guamá. Brevemente o nosso trem vai invadir por lá, viu? O teu calor é fogo que acende. Considerado. Beijo, desejo do amante. O trem da saudade. O trem da saudade. Solto sempre carícias. E é o som do Mineirão. Mineirão. Beijo, desejo do amante. É o trem. O trem da saudade. É o trem digital. Girando aqui no Opção. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Mineirão. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existe. E você, meu amor? Você brincou com os meus sentimentos. A gente se encontrou. Não aconteceu. Mineirão. Simplesmente o nosso amor. A máquina já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. E você? Você sem querer por mim esperava, e eu sem saber por você procurava. O destino, o trem, sabe o que vai acontecer. O trem da saudade. Você nasceu pra mim, eu pra você. Eita, Mineirão! Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. Mineirão. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Já estamos aqui na casa de show, Open Soul, aqui virados cabanos, tocando assim, ó. Você sem querer. E aí? Por mim esperava, e eu sem saber por você procurar. Mineirão. O destino sabe. Mineirão. O que vai acontecer. O trem. Você nasceu pra mim, eu pra você. E a saudade rolando. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. Foi premeditado. Você nasceu. O trem da saudade. Já estamos tocando a saudade do jeito que você não falou. Bora! Eu que um dia jurei nunca mais amar ninguém. E aí? Pensava assim, até te conhecer. Considerado. E quando te amei pela primeira. Mineirão! E fosse só mais um. Mineirão! Mas quando na manhã seguinte, baby, sozinho acordei, que faltava algo dentro. Me notei. E quando lhe reencontrei naquele baile, com você dancei, disse pra mim mesmo, sarei. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. Só pra recordar. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. Já vamos abraçando todos os amigos lá no Cuipiranga, que por sinal, sábado da Aleluia e domingo de Páscoa, vamos estar lá na praia do Cuipiranga, tocando aquela saudade gostosa pra você que dá valor. É o trem. Mas quando na manhã seguinte, baby, sozinho acordei, e faltava algo dentro de mim, notei. Rodrigo Considerado. E quando lhe reencontrei, Rodrigo Considerado, naquele baile com você dancei, disse pra mim mesmo, sarei. Saudade gostosa. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. O trem da saudade. Meu corpo é seu, e sempre vai ser o assim, o trem da saudade. Eita, Mineirão! Mineirão. É tão lindo, o trem da saudade. E a gente faz. E aí? Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver. E bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Saudade na opção! Vai! DJ! E é o nosso Mineirão, o trem da saudade. É tão lindo o amor que a gente faz. Segura! Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver. E bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor. A máquina Mineirão vai aquecer os trilhos da saudade. Que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Bora, Vila dos Cabano! Oi! Oi! Oi! O trem da saudade. Trem. Não se vá, Mineirão. Se você for, Mineirão, eu vou chorar. E aí? Porque te amo demais. Você é meu amor, você é minha paz. Quero que você, meu bem, não me esqueça. O meu coração foi feito só pra você. Por favor, me entenda e não desapareça. Sem o seu amor eu não consigo viver. Meu bem, não se vá, porque eu te amo. Meu bem, não se vá, porque eu te que tá bonito, é a nossa casa de João Pinção, a casa 5 estrelas de Vila dos Cabano. Meu bem, e aí? E aí? Não se vá. Por quê? Se você for, eu vou chorar. Saudade. Porque te amo demais. Você é meu amor, você é minha paz. Quero que você, meu bem, não me esqueça. O meu coração foi feito só pra Rodrigo. Você Rodrigo. Por favor, me entenda e não desapareça. Sem o seu amor eu não consigo. E aí, meu bem? Meu bem, não se vá. Por quê? Porque eu te amo. Meu bem, não se vá. Saudade, saudade. Bora, pensão! Segura! DJ Rodrigo Considerado. Vem, me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Eita, trem, pai, deva! Vem, me faça sentir do seu beijo molhado. O trem da saudade, o trem. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Então diga, filha. Diga. Diga pro considerado que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer, morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, e? Me beije, me sufoque. De amor, de amor, amor. Estamos aqui chegando e tocando aquela saudade gostosa aqui na Vila dos Cabanos, Caso de Show Pissou. Faça dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa. Rodrigo Considerado. Considerado. Me entregar corpo e alma, nos seus braços eu quero morrer. Oi? Morrer. Só se for de muito amor. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. O trem amor, da saudade. Amor. E vai dançando aqui no opção. Porque nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. O trem bom, hein? Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço. Que eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. Porque nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro. Então diz pra mim, filha, diz. Diz pra mim o que é que eu faço. Oi? Pra você compreender. Bora, Mineirão! Eu gosto tanto, tanto é de você. Eita, Mineirão! Mineirão! Não escute o trem da saudade. Bora tocar! O trem da saudade. Família chegando aqui na casa de show pensão. E o nosso muito obrigado. A galera chega pra dançar no trem. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Alô, Júlio! fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volta, amor! Volte, meu amor, não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor. O trem. Sem você não sei o trem. Viver. Eu te amo, trem, meu amor, trem. Não consigo te esquecer. E a galera de Cu Ipiranga já na expectativa aí pro sábado da Aleluia, pra curtir o nosso trem pela primeira vez lá na praia do Cu Ipiranga, meu irmão. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Volta! Volte, meu. Não consigo te esquecer. Eu te amo, meu amor. Sem você não sei. E o grande Marcelo, eu te amo. E toda a galera da Laranjeira, aqui no Prefeito, aqui com a gente, valeu. Não te esquecer. Saudade do trem. O trem da saudade. O trem. Que não há mais tempo a perder com você. Bora, pessoal! Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Bora aproveitar. Aproveitar os momentos. Bora aproveitar. Que há tempos incertos. Tudo concreto. O que se puder fazer. Rodrigo Considerado. Acontecer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Um, dois. Um, dois, três. Bora dançar! Bora, opção! DJ Rodrigo Considerado! Rodrigo Considerado! Agora! Há momentos no tempo em que paro e penso. Que não há mais tempo a perder com você. Mineirão! Apita, meu trem! Jogam a vida para resolver. Apita, meu bichão! Aproveitar os momentos que há tempos incertos torna tudo concreto. O que se puder fazer? Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Oi! Concreto, o que se puder fazer. Dale, DJ